00, toque arremete aos 3 nós, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Esquerda, reportaremos através norte, ônibus 00. Com 273, autorizada a decolagem, pisto no 0, 1 no 0 grau, 08 nós. Decolagem, pisto no 0, voo no 273. Solo Salvador, voo 1940, está com 171 a bordo, 3 horas e 29 minutos de autonomia, alternando galeão para o ataque. 1940, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre, 118.6, QNH 1011, voo 1940. Índia Alfa, no ponto de espera 118.6, avistado no 011, voo 1940. Uno 273, decola 41, controle 19, decimal 35, mobile. 19-35, agora 273. Olimpo 00, autorizado base e toque arremetida, pista no 0, vento 1 no 0 graus, no 0 nós, Olimpo 00. Tente da livre, toque arremetida, já com o trem baixado, travado, já ingressado no final, Olimpo. Fugiu. Subate nível de voo 360, saída da Delta. Ao 360 na Dayo, foram 273. Papa Tango e Jamaica Alpha, confirma sua velocidade. Tá mantendo 160 delicado, cara. Pode manter até mais próximo de Duna para sequenciamento. Uma chance, cara. Só mantenha. Desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS-X-Way, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final do ILS-X-Way, na Mateo 60, desça para 2.000, onde vai ficar? Para os passageiros na aeronave central, ali mantém pista no 0, voo no 9, passe 0. Do? 3.006, está estabilizado no localizador e avistado. 3603, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 18, meia, obrigado. Olimpo 00, toque arremete aos 43, curve agora à esquerda, ingresse na perna do vento e aguarde para girar a base. Esquerda na perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo. Voo no 940, eixo da pista no 0, livre, autorizada a decolagem, vento 1 no 0 grau, 08 nós, 1940. Vai iniciar a decolagem pela pista no 0, voo 1940. QNH 10111, confirme a sua velocidade, na 3894. Oi, Salvador, boa noite, Altan 3603, passou em Dia Serra, baixar trabalho. 3603, boa noite. Complete a aproximação, aguarde formação de pista livre. Vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Ajuste no 0-9. 3603. Negativo 3894, é o número 3 na aproximação. Confirma sua velocidade. Agora está com 3-1-0, né? Esse redução para 250 nós. 3109, 310. TAM 3894 para sequenciamento, reduz a velocidade para 250 nós. 2509, 3894. TAM 3603, tem autorizado pouso visto no zero, vento 1 no 0 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 190, TAM 3603. Voo 940, decola 45, controle 119, decimal 35. Controle Salvador 1-1-9-5-1-9-4-0. Olimpo 00, mais um minuto, gire base pela esquerda e formarei pista livre. Vento 1 no 0 graus, 10 nós, Olimpo 00. Eita, visual com tráfego na curta, vai encerrar a base e aguardando a pista livre, Olimpo 00. Salvador, boa noite, gol 940. Gol 940, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Arbor. Saída Arbor, sobe ao nível 360, gol 940. Tá 3603, solo aos 4000, livrar direito, 121 no decimal 9. Livrar direito, solo 00, pista livre autorizado, toque arremetida, vento 1 no 0 grau, 08 nós, Olimpo 00. Livre toque arremetida para Olimpo 00. Essa parte 1 no portão número 7, o 3603. Alfa Juliette, parte 1, portão número 7, então 3603. Três 8 9 4, autorizado, vai direto ITAP. Desça até 4 mil pés, quem negar no 011. Direto ITAP, 4 mil pés, 0111, certo? 3 8 9 4. Bom, 1273, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251, alterno 3325, gol no 273. Olimpo 00, toque e arremete ao 50, curva esquerda, repórter através norte da torre. Esquerda, repórter através norte, Olimpos. Só comando, Olimpo 00, sube inicialmente para 1500 pés, fiquei perna do vento subindo para 1500 pés e aguardo as instruções. Sobe então para 1500 e aguardo as instruções, Olimpos. Jamaica, fechamento torre, 1 noite, 16:30. Santa 3894, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, reportado no localizador ILS X-Ray, Santa 3294. Gente, reporte a 3 milhas da cabeceira, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste no 09 em Jamaica Alfa. Reporte lá 3 milhas da cabeceira? Reporte lá, Jamaica Alfa. Olimpo 00, inicie 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento, Olimpo 00. 360 pela direita, reportaremos... ao reinterceptar a perna do vento, Olimpo e 00. Eu tive, se desejar já pode descer para 1000 pés, ok? E desce para 1000 pés durante o 360, Olimpo. Positivo. Gol 940, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Correção Gol 940, 128.8. 1251, alterna 1288, Gol 940, uma boa noite. Gol 940, corrigindo 128.8. Ok, secundária 1288, Gol 940, é a primária. Tá, é primária, Gol 940, 128.8. Ah, ok, chamando Recife 1288, Gol 940. Jamaica Alfa, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Ajuste no 09 em Jamaica Alfa. Eu me pouso no 0 em Jamaica Alfa, confirmando só o vento. Vento é de 120 com 08. Olimpo 00, autorizado base pela esquerda, informa aí pista livre, vento 120 graus, 10 nós, Olimpo 00. Livre base, aguardando pista livre, Olimpo 00. Salvador, muito boa noite, é TRIP 5218. TRIP 5218, aciona identificação, autorizada a chegada a mão, desça até 3 mil pés de Kenegão no 09. Acionou 3 mil no 09. Papatango, Índia, Mike Alfa, táxi via Alfa Juliette, Pátio Uno, chama Torre 118, decimal 6, para ingressar Taxiway Lima, Pátio 5, Índia, Mike Alfa. Agora, 3894, chama Torre 118, decimal 6. 86, boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, Gol 1884, seguinte informação, Unicórnio. Gol 1884, aciona identificação, autorizada a chegada a Mali, desça até nível de voo 050, que é legal no 09. 050 na Mali, no 011, no Gol 1884. Salvador, eu chamei a um desse grafo. Confirma o último que chamou o solo? Chiné 6259, aprovação, Guarulhos. 6259 autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, decola na pista 10, primeira curva pela direita, saída da El, transição Leda após Leda, voa Ildis, via Zulu 44. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6 dúzia, aciona 5554, Chiné 6259. 359, tem aprovado Guarulhos, nível 360, decola curva 10, a pista 10, direita da Euleda, Eudes. Apres Zulu 44, o controle 195, 35, 286, 5554. Pista 10, com 1011, 3894. Olimpo 00, toque e arremete ao 57, curva à esquerda. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar base. Esquerda, perna do vento, aguardando para girar base, Olimpos. Confirma, o último que chamou o sol. Índia Mike Alpha, antes da Lima, chama a torre 118, decimal 62. Seu solo foi aos... um minuto. Índia Mike Alpha, que é o solo em Salvador, o pôr do sol em Salvador. Mike Alpha, pôr do sol 2043. Índia Mike Alpha. Mike Alpha, prossiga. Já Mike Alfa, prossiga seu táxi via Taxiway Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista no 7. Lima Mike, chamada na Quebec para o cruzamento. Olimpo 00, autorizado base pela esquerda, informa ali, pista livre para o toque emitido. Olimpo 00. Girando base, Olimpo 00, aguardando pista livre. TIP 5218, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, já pode estabilizado no localizador. 2000 autorizando, reportarão. Gol 1884, inicia a para 2309. 2309. 0000, pista livre autorizado, toque arremetida, vento 120 graus, 08 nós, Olimpo 00. Livre, toque arremetida para Olimpo 00. Na época, pregando na Alfa. 3894, táxi via Alfa Juliette, posição 11, pátio 1, TAN 3894. Alfa Juliette por 1, TAN 3894. Que proa? Cruzada proa de Amanda 2224. Amanda proa 2224. Olimpo 00, encerrando procedimento de arremetida no ar. Gente, Olimpo está arremetendo no ar. India Mike Alfa, autorizado cruzamento, pista 17. Tração e frequência. Curvar para a perna do vento, por exemplo. Afirmativo, autorizado curva esquerda, reporte base para final, para tocar em medida. Esquerda, reportaremos base para final, depois. Deseja girar curto, pode girar, ok, o Olimpo 00? Ele está se enquadrando, quando pronto já forma girando. Positivo. No 884, desça até 3 mil pés, QNH 10111. Zero grau, 08 nós, Olimpo 00. Livre, toque arremetida para o Olimpo 00. 219. 5218, aguarde transferência de comunicações. Guardam. Salvador, no Oceané 6259, o número 8 está pronto para pushback e acionamento. Oceané 6259, livre acionamento, estão pronto para ataque. Vamos ali para o ataque, 6259. Dois, dois, dois, quatro, vai direto toque. Direto toque. Toque para o Olimpo 00. Afirmo, autorizado, toque emitido, 130 graus, 10 nós, Olimpo. Sente. 884, vetoração para sequenciamento, irá manter a presente proa, seu limite é o localizador. Informa que está seguindo o tráfego a 12 horas, 10 milhas no rumo oeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, é um Alfa Tango 72. E o passarelo 2224 vai manter a proa? Limite do computador. 2224 passarelo. 2224 vai e toque. Já está na proa e toque. Bom, no 884 foi vetorado. Estou ciente, eu estava aguardando para cotejamento, senhora. Eu vou manter a proa, sentado pelo localizador, ciente do tráfego informado. Grato, 1884. 0500, toque arremete ao 05, esquerda, reporte através norte da torre. Esquerda, através norte, linha 00. No 884 para localizador, direita 055, reporte estabilizado. Direita 055, tomara estabilizado, vou no 884. 352, 18, complete aproximação, chame torre, 18, décima meia. 18, meia, boa. 884, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, tomara estabilizado, vou no 884. Passaredo 2224, desça até 3000 pés. QNH 10111. Até 3000, 10111, Passaredo 2224. Salvador, muito boa noite, voo 776, cruza 200, 1 para 150, informação em uniforme. 1776, acena identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 10111. Para 050 na mar e 1011, voo 776. Cruzamento no 20 graus, 109, só para aí, pista livre. No 1884, reduz a velocidade para 2009. 2009, vou 1884. Passaredo 2224, foi direto Duna. Direto Duna para 3000, 2224. Siga Guardião 07.